Alfa Infinity Fox, eu tô chegando. Bom dia, seu Orlando de Fox, estado base 3, posição de número 4. Para sua autorização, partir dos motores, baixa lenta, para aero cliente, 5 minutos aproximadamente. Obrigado, senhor. Ajuste agora no 096. Se tem livre o início das giras de motores, chame o término. Alfa Yankee Nivar. Camarada, Yankee Salvador, bom dia, TAN-3601, no seguinte, da informação Hélio, dando autorização para convoar em São Paulo, no seu 3307. Copiando 3601, 3600 será coordenado, provável da Hélio da Brite, 1 minuto para o papel. Bom dia, está pronto para a cópia? Está 3601, está autorizado para Guarulhos, perdão, para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, pela Apresulo 16, até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano. Decola cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El, após direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5433, o controle em 120.8, proteja. Dan 3601, autorizado São Paulo 360, e Upper Luno 6, Bravo Hotel de Lula direto. Decola da 10 com curva direita, no perfil da El, após lida, após direto do Bridge. 433, transponder, controle de saída 1208, 3601, apenas confirmando, após Belo Horizonte, segue direto para a posição Trive e após conforme a rota preenchida no plano, chame para o acionamento no portão 08. Seguinte, após Belo Horizonte, Trive conforme o plano, 3601. Chame para o acionamento, correto, contigo. TAN 3601, está autorizado o posicionamento no 8, chame para o táxi. Autorizado, encontrar para o táxi TAN 3601. Alameda 3601, 121 a bordo, autonomia de 4 horas, alternativa ao Galeão. Liga o táxi, parte 1, Índia Alfa, chama no ponto de espera pronto para decolagem, tá? Autoriza táxi, Índia Alfa, ponto de espera no terra, pronto para 3601. Espera, onde era o pronto, 3601. Então, 3601 está autorizado a alinhar e decolar a 10, o vento é de 120 graus com 8 nós. 3601 decolou aos 49, chame o controle em 120.8, bom voo e bom dia. 308, obrigado. Controle São Paulo, bom dia, TAM 3601. Bom, então, controle Salvador, TAM 3601. Saída da EL, confirma? Saída da EL. Saída da EL, TAM 3601. Possibilidade vai direto da EL? TAM 3601? Agora sim, autorizado da EL. Da EL direto, TAM 3601. 3601 no Recife, 1251, 3325. 251, 3325, 3601, certo.